Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver ela. Que mexeu com o menor do vilão. Folga de Camaro, tem grife na cara. Robô nem se fala, me apaixonou. Na calma e não tô pra relaxar. Forte pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar. Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo reparar. Morena do cabelo liso, não sou envolvido. Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. Eu sei que cê quer isso, eu mesmo, que tá botando o couro pra chorar. A maluca andando nas pistas, olha, todos vai se impressionar. Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando o Zé Pova, vai se perguntar. Passou de robô, todo mundo.